Interlagos, QNH 190 no meio, Salvador, Zulu Índia Eco, reporte a 20 milhas de Salvador. Para coordenação com o tráfego nesse setor, autorizado frequência livre, Zulu Índia Eco, retorne a frequência do controle quando a 20 milhas de Salvador. Chegou no 094, ação e identificação dessa via. Chegada Mari para o nível 050, QNH 190 no meio. Ok, Alpha, we'll call you before Juliet, American 229. Com 139 a bordo, turno 3, valor 5, alterna, passe, alfa, passe. Pro Recife, 1-2-2-35, alterna, 1-2-5-1. 1-2-8-3-5, alterna, 1-2-5-1, gol 2-1-7-1, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, azul, 2-7-2-4, para o sistema nível 190. Sete-dois-quatro, aguarde confirmação com o controle de Aracaju. Autorizar alinhar e manter cabeceiro no zero. Ali manter 901, 9-4. 7 segundos, 1 minuto. Minuto 07, Juliette, pátio, Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 0 e no 6. Cortou, 07. Juliette, pátio, Índia, no ponto de espera 14, em 1895. O ajuste no zero no boa. Tem o poder? Oito a bordo? Boa viagem. Ajuda o 770 pronto, cópia. Prossiga para o 2770. 2770, privado, ponto seguro, 160, lindo. 1677 até Raíra, pode direto. Decola a pista 10, cola direita no perfil da Coral. Aciona 0260 na transponder, controle 120, decimal 80. Autorizado, porto seguro 160, decola a pista 10, após curva direita, perfil da saída Coral, Golf 677 Aerovia, até Raíra. Transponder 0260, controle 120, decimal 8, para o azul 2770. Chame pronto, backstage. Estamos pronto. American 229, clear Juliet Gate 11. Juliet Gate 11, American 229. Golf Vito, pronto, Fábio. Aju, 090, autorizado, via Golf 677. Decola da pista 190, curva à esquerda, no perfil da Conde. 0261, no transponder, controle 1208. Acione e chame para um ataque. Gol 1184, decolador 27, controle Salvador 1208. Controle 1208, gol 1184. Controle, curta 3859, está Victor Mike Charles, ciente do tráfego, posição 11 horas, solicita manter a proa de Nítico. Confirme o Santos 3859? Afirmo. Aguarde coordenação com o centro, o Santos 3859. 3859. Santos Salvador, gol 1184, saída Tuca, Aracaju, faça 2000 pés. Gol 1184, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para nível de voo 370. Via saída Puca para nível 370, gol 1184. Você autoriza controle o 3859 e voa Elefa inicialmente. Autorizado Elefa, 3859. Checo Juliette, confirma se o senhor irá adequar sim na, em uma órbita para o procedimento ou mais de uma órbita? Tem uma órbita completa aqui, o Mike Eco Juliette, senhora. Ciente, o Mike Eco Juliette. Papa Romeu, Mike Eco Juliette, autorizada a descida para 2000 pés, autorizado o final do procedimento NDB Zulu. Reporte quanto estabilizado. Gente, descida para 2000, Papa Romeu, Mike Eco Juliette. Uno 094, confirme sua velocidade indicada. 094-2309. Uno 094, inicie redução 2109. Olimpo 07, decolador 30, controle Salvador 1208. O Olimpo chama agora o controle Salvador 108. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. O Olimpo 07, do perfil da Coral. Olimpo 07, contato radar na decolagem, suba via saída Coral para o nível de 180. Subindo via Coral para 180, o Olimpo 07. Azul 4207, acione identificação via chegada BONF, desça para 4000 pés, o ajuste na 096. Zero 094, desça para 4000 pés, foi após o TAP, Serra Vitor 368. Gente, após o TAP, vou... Serra Vitor 368, descendo para 4000, gol no 0, 3859, chama o centro Recife em 1260, alterna 1288. 1260, 1288, tanto 3859, muito obrigado. Azul 2724, passou corte. Azul 2724, serviço radar encerrado na posição Conde, mantém nível de voo 990, chame controle Aracaju na frequência 1202.3. Aracaju 203, mantém 190, direto. Ah, sim, Salvador, Salvador, TGL Veracruz, está autorizado. Salvador, Salvador, TGL Veracruz, no meu pé, da bola 17, axé. 0146, transponder, controle 208. Qual o POB e o pátio? Pata 03, acionamento ataque de decolagem com a torre 895 e 1016 do ajuste. O Romeu Vitor Hotel. O Romeu Golfito inicia o táxi, pátio 3 no Índia, ponto de espera 1895 e 1016. Boa viagem. Então, Romeu Vitor Hotel, autorizado acionamento, chama táxi. Aguarde, copo, prepare a subida a PUCA. Prólogo, no 648, informação, Juliette. Prólogo 648, número 2 para copo, prepare a PUCA, Maceió 350. PUCA, Maceió 184, chame o centro Recife no 2085, alterna no 2545. Recife no 2085, 2545, gol 1184. Fogo 1094, redução de velocidade 1809. Já está com 1809, 1094, quer que reduza mais? O Romeu Golf Vitor vai manter a posição, temos a aeronave da final do 0, já passou no inferno. Tango Zulu India Echo, mantenha-se em condições visuais no meu pé, no corredor forte, reporte-me através de Interlagos. Bono 094, autorizado sinal de procedimento RNAV, reporte quando estabilizado. Sinal de procedimento NTB, o Papa Romeu, Mike, Eco, Juliette, passar de travado. Papa Romeu, Mike, Eco, Juliette, completo sinal de procedimento NDB, chame a torre na frequência 198.95. Camarada 295, obrigado. Salvador, Papa Romeu, Mike, Eco, Juliette. O meu Mike é com Gillette, continua a aproximação, agora a autorização, confirma apenas, vai seguir para a remetida ou prosseguir no zero? Vai remeter na MDA, o Mike é com Gillette. E aí, a gente reporta iniciando. A gente reporta lá. 94, autorizado final do procedimento, inicie redução para aproximação, descida para 2500 pés. Reduzindo mais, descendo para 2500 pés, vamos entrar no prático. Bono 094 informa o tráfego que o precede, encontra-se a 8 milhas com um grau de speed de 120 nós em redução. Bravo Eco 58. Ok, reduzindo, Bono 094. Papatango Zulu India Eco informa ingressará no corredor Interlagos, reporte visual com rotatória. Zulu India Eco reportará cruzando o rotatório. A intenção do Mike Eco Juliette seria arremeter no ar e fazer o circuito visual do ano 7. Gente, agora a coordenação com o controle. Sapatango Romeu Golf Vitor, decolado aos 3h30, chama controle Salvador, número 20.8. Fortaleza, Alfa 8, radar confirmado. Salvador, boa. O azul 2770, ponto 0190, pronto. Ciente, quanto é a posição 2770? 50 na Amplitude 7, saída Tupã de Maracaju. É. Segundo 44, 1270. Puxa, acione e chame táxi, 6140, da frente. Voo no 648, pronto? Pronto, 6148. Salvador Maceió, 350, autorizado. E a Amper do Lula 7, decola a pista 1-0, primeira curva à sua esquerda, no perfil da Cuca, Jamo, Aracaju. 5151, transponder, controle, 12080. Maceió, eu tenho que fazer a pessoa no 7. Vai falar no 7 do Maestria da Puca de Amaracaju. Ponto 5 no Eltrans, Conde, controle 1, 2, 0, 10, 8. Com o Repatoi, lá no 7. Golder Rimal, Mike Eco, Juliette aguardando. Aí você vai dar preferência para trabalhar Rimal, pode prosseguir na nossa glória espacial. A esquerda é aguardar autorização para prosseguir de novo 7. Fala pro solicitado, Novender Lima Romero. Produtor, partida presente, produtor, com a ligeira curva esquerda. Novender Lima Romero, autorizado desvios em redução para 2509. Reduzindo, boa na posição, também afirmar o meu. Proa 132. Controle Gol no 739, é possível, Gol, Serra Victor 366. No 739, mantém a partida chegada. Ok, mantém, 739. Papa Tango Zulu, Índia Eco, faça espera com curva à direita devido a tráfego, posição de 11 horas, 5 milhas. Do Índia Eco, iniciando curva pela direita para espaçamento de tráfego. Azul 4207, autorizado voar, Serra Victor 367 está presente, autorizado final do procedimento, reporte quantizado. Interceptar final do 17, reporta final. Gente, vai interceptar final e vai reportar, mas é tudo bem. Mike Eco Juliette, apenas para informação de tráfego, temos um RV10 à sua direita, mantendo um no meu pés visual com tráfego. Negativo. Ciente, já iniciou curva à esquerda, o tráfego possivelmente vai ultrapassar, ok. Reporta final 17, Mike Eco Juliette. 3. Ao contrário, 136. Táxi autorizado. Pátio 1 no Índia, ponto de espera 295, ajuste 1016, tem uma boa viagem no 6140. Você dá a retaguarda do tráfego da final da 1-0. Tango Zulu India Eco, chame a torre na frequência 118.95. Oi, torre na frequência 118.95. Decimal 9. Bem, é o Livrão 219, 207, autorizado 2500 pés, rapporte com estabilizado. Zero vento 1, 10 graus, 109. Mil pés. Desce para 4 mil pés, vai voar o 306, o 366, 961. Lima Romeu, redução de velocidade 2009. Ok, reduzindo para 2009. Vai voar qual o 366, é isso? Afirmo. Entrevista na RMA. Já é reportada nacional, pretende pousar na 17 para dar a aeronave no hangar da mata com o backtrack na pista. Land Eco? Land Eco está ingressando na final. Gente, a porta final. Eco. Station M1940, vai manter a posição. NBGOL 180, chame controle Ilhéus na frequência 1201. Zulu India Eco vai iniciar a espera com curvas à sua esquerda. Temos o tráfego na final do 0G7 milhas. 3, Zulu India Eco nacional, abandono nacional para a curva à esquerda. Temos a faixa da pista no 0, temos um tráfego 7 milhas, mantendo 155 nós. Após ser autorizado o pouso. Zulu India Eco. Azul 2770, decolado 1144, controle Salvador 120.8, bom voo. 70. Gente, o Mike é com Juliette, tocou arremeto 1144, vai prosseguir farol de Itapuã e vai manter espera com curvas à sua esquerda e evitando o final do 90. Itap, ferramenta 366, descendo até o 050. Pirajá paralela e regressa em Rimar. Está autorizado o voo local Salvador. É, RMAR, decolagem da RMAR, coordenação com a torre para o WISC, e o Azul Transponder 0167 e o controle em 12080. Informação aqui, Juliette. Voo 9200, aciona identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 070, ajuste no 0160. 0906070092200, autoriza direto, Itap. Quanto é a chegada? Torre 0407. 4207, torre 118, decimal 95. 4207, na escuta. Torre 0407, comando aprovado. Voo 4207, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 1, 10 graus, 099. Voo 9094, após o colega da companhia, Juliette, o 7. 7, após o aeronave da companhia, Juliette, o 7, 094. Corrigindo o portão 612. 612. 739. 3740, desça para o nível de voo 050. 050, pode ser via o 3740? Afirma, desça via para o 050. Sete voa Coral. Voa Coral, 2770. Zulu India Eco, Tráfego avistado, autorizado, pouso, pista 97, o vento 190 graus, 089. Pouso de arco, certo. Confirma somente o passo, Júlio de arco, por gentileza. Júlio de arco, pretende fazer um backtrack na pista para estacionar no pátio da mata? Ok, temos uma aeronave na bata, então após o pouso vai curvar a sua primeira esquerda, né, Quebec, onde vai manter a posição e aguardar para reingresso. Ok, vamos ver, gente. 809. Para completar a redução até 180, 2510, livre aeronave na reportagem estabilizada. 739. Descendo via para o 050, redução de velocidade 2209. Desce para 5000, 50, reduzindo 220. Felipe Romeu no final do IL, do RNAV da pista 10. A gente vai manter o pouso na 10, no novembro Lima Romeu? Afirmativo. Gente, agora é só autorização de pouso, ok? Desculpa, não entendi. Papa Romeu, November Lima Romeu, já abaixou e travou? Ainda não. Deixa a conta baixada e travada. Ok, vai importar. Conjunto Europeu, só um minuto assim que você será autorizado a decolagem da pistola 7, ok? Vamos ter a posição. Papa November Lima Romeu. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 099. Livre pouso 90, novembro, Lima Romeu, baixa e travou. Gente, confirma inicialmente pátio 3, é o destino? O destino é a Star. Ok, pátio 5. Papa Romeu Lima já é, como vai manter a posição e aguarda para reingresso? Pode interceptar o nosso certo na frente do Juliette? Mike é com Juliette, tem condições de agilizar o cruzamento do campo? Sim, aqui. Gente, para autorizar então o cruzamento, a gente agora tráfego da 10, é um Eco 135, Embraer 135. Vai autorizar o cruzamento, reporta final no 7. Vai acertar a parte para a direita do 97, então, Mike é com Juliette. Informação, temos um tráfego se aproximando de Duna, ainda 2 milhas, mantendo 200 nós aqui, na medida do possível direção do cruzamento. Confirmou 6140 da Alvianca? Sim, sim, será autorizado, só um minuto. Afirma, após a passagem da Embraer 135, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero e assim que possível será autorizado a decolagem. Patango, Romeu, Golf, Victor, plano IFR cancelado aos 1250, suba e mantenha nível de voo, corrigindo, desça e mantenha o nível de voo 075. O hotel autorizado a linha e manter a cabeceira no 7. Meu Vitor Delta, 70 possível estrela de turbulência, autorizado a decolagem, pista no 7, vento 090 graus, 079. Base da 107, Mike Eco Juliette. Gente, o Mike Eco Juliette vai provar em RIMAR, no tráfego já em Duna, contando velocidade, ok? Vai manter RIMAR e aguardar para pouso. Pode aí cortar mais de pousar, Mike Eco Juliette, porque você pode cortar mais ainda. Negativo, temos aeronave na cabeceira para decolagem. Uno já livrou, chama só, Uno 2, Uno, decimal 9. Obrigado, bom dia. Xené 6140, autorizado a decolagem pista no 0, vento 100 graus, 089. Decolagem pista no 0, 0. Gente, voo 1648, vai manter a posição no ponto de espera. Na certa, voo 1648. Bom dia, papapá, 90, Lima Romeu, livrou a pista, tá tranquilo. reduzindo para 180, vai estar mais estabilizado, 3740. Altímetro 0116, vamos tráfego à sua esquerda, um Bravo F58, 1000 pés, mantendo esse zero, ok? Não vai interferir. Sentido tráfego, vai monitorar, vai dando autorização, vou lançar em 3 anos. Prossiga, também já dava. Tá, não regressa, sobrevoo. Tá, mantendo aqui, controle de rotatória, tá, 510. Confirmando o retorno para Salvador. Tá, retornando pé em Rimar, mas continua mantendo o sobrevoo 510. Comprou da rotatória, o Sandy Abraão. Tem que manter o sobrevoo na rotatória, afirma? Positivo, próxima rotatória, o Sandy Abraão. Gente, 500 pés, rotatória, reposta de novo local de sobrevoo. Contra para o sobrevoo, Sandy Abraão. Contra ele, Salvador, bom dia, Xanair 6142, transfere no perfil da Boca. Xanair 6140, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 350. Puca para 350, 6140. Controle Salvador, muito bom dia, Papatã em movimento pelo hotel. 39, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 079. Livre pouso, 90, boa noite, 739. O meu Vitor Hotel, confirme o local de sobrevoo. Vai fazer o CGL em Igarapé. Cliente, Romeu Vitor Hotel. Fica na vertical, da Rinan, vai manter a posição. Romeu Victor Hotel, chama o controle no 20.8, bom voo. O 9200, desça para 4.000 pés após ETAP, voo Serra Victor 366. ETAP voa 366, agora 9200, desce 4.000, com o meu 90 no meio. 9200, redução de velocidade 1809. Reduzindo 1809, vou no 9200. Mike Eco Juliet, se possível, mantenha essa velocidade até a aproximação final, ok? Boa, Aracaju. Senar 6140, vou e jamo inicialmente, aguardando coordenação. Aguardando. O 3740 passou o 3.6, estabilizado. Então, 3740, completo final do procedimento, RNAV, chame torre 1.8, decimal 95. Bom dia. Capatango, Romeu, Golf Vitor, 5 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 075, chame controle Aracaju em 1.20, decimal 3. 1.20, decimal 3, Golf Vitor. 6140, autorizada para o de Maceió. Direto para a Serra, 1140, obrigado. Obrigado, 739. O 9200, autorizado sinal do procedimento RNAV, descida para 2.500 pés, reporte quando estabilizado, redução de velocidade 1809. Está reduzindo, desce 2.500, boa, 9200, autorizado procedimento. Juliette, gate 4, boa noite, 73, obrigado. E a gente vai prosseguir para baixo, para a próxima. Salvador, muito bom dia, tá 3740, final da 10. 63740, aguarda a autorização de pouso. Gente, vai manter a posição na Quebec só um minuto. Informação pela localização, velhão. Guarde qual prepara da El 3191. Tá, é aguardaram. Rota, necessitamos de 10 milhas de separação. Tráfego que precede encontra-se a 10 milhas com o grau de 21309. Reduzindo, vou no 9200. na rotatória, ok? É uma opção 4-4. Autorizado decolagem, correção. Decolagem por conta e risco, nem rimar. O vento no aeródromo é 1,00 graus 089, você corta fora do solo. Mike, é que o Juliette realiza o backtrack e a voz livra na bata. Controle, o Tango de Bravo mantendo sobrevoo próximo à rotatória. Gente, o Tango de Bravo. Comunicações para o controle, já avisou ao contrato, 500 pés? Negativo, senhor, não está visual com ele ainda não. Gente, a gente vai estar à sua direita, vai fazer decolagem, você vai decolar com o isco, ok? Acima, senhor. Vai, pode chamar o 208, aguarda. Negativo, só um minuto. Ok. November Lima Romeu autorizado ingresso, correção, autorizado cruzamento, no 7, reporta na parte 5, áudio, tanto na frequência livre, via papá. Ok, vai cruzar aqui o 685, alternando 2545. 2685, 2545, chamando 1142. Wide Copper, prepare a subida a mão. Agora no setor Uísque, está próximo. Próximo aqui, senhor, aeroporto. Sim, seção 01-167, chama o controle no 20-8. 01-167-108, camarada. Gente, somente evita o final do 90, ok? Ok, está ciente, está visual o contrato para final do 90. Vem, Betango Romeu. Uma centena inicial. Se afasta na 3-2-1 de Salvador, até 80 milhas, onde modifica visual 085. Decola da pista 1-7, primeira curva à esquerda, perfil da Momo. Pós-Momo, boa posição Cogbo. Pós-Cogbo, direto conforme rota. 5163 o transponder, controle 120-80. Voo 9200, confirme se estabilizado. 9200, final visual. Voo 9200, complete final do procedimento RNAV, chame torre 198, decimal 95. 1095. Controle, bom dia, Papa Romeo, Sierra Zulu. Papa Romeo, Sierra Zulu, Eco, mantenha-se em condições visuais, confirme o local de sobrevoo. Agora, eu vou iniciar pela estação da Lapa, a baixa altura, até a estação Irajá. A baixa altura, depois águas claras e regressa e intenção prosseguir da rota do abacaxi até o aeroporto sobre a paralela, a baixa altura. Gente, o Sierra Zulu Eco informa, temos uma aeronave em aproximação, fique atento, sem interferir com as aproximações, será autorizado sobrevoo nos locais solicitados. Ok, senhor, de início eu vou para a estação da Lapa de início. A baixa altura, que é depois do externo, está visual com a aeronave, está na sua permanente, condicionado ao trabalho. Sim, Zulu, Eco, confirme quando no local de sobrevoo. Ok, no local de sobrevoo, reportará a senha do Luan. Prossiga, Papa Romeo, Sierra, Golf, Oscar. Terra Golfião, você confirme pessoas a bordo e o tipo de equipamento? Gente, o Serra Golfião, mantenha-se em condições visuais 1.500 pés, reporte no através de Paris. Serra Golf Oscar, fique atento a um tráfego mantendo 500 pés no Robson 44 nas proximidades de Doma. Controle igual 648, decola, Fuca, passa 2.000 pés. Bruno 648, contato radar na decolagem, suba via saída Fuca para o nível de voo 350. Fuca ao 350, voo no 648. Good morning, 3198, information, Juliet. 3198, call Cadence, flying for box position to intercept my arrival, descent flight level 050, QNH 1016. 1016, down flight level 050, at 3198. Deu sangue de Abraão. Prossiga. Atenção, seguir para a IMA, senhora, 500 pés. Gente, o Papa Romeu Tango Índia Bravo mantém o setor aguardando para a transferência com a torre. Aguardando, Bravo. Patrão. Ah. Tango Índia Bravo, chame torre, 198, desse 195. 1-8-9-5, muito obrigado. 2770, 2 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, mantém, submantém a nível de 1-8-0, chame controle Ilhéus na sequência 1-2-0-1. Confirme quem chamou o controle. 200, sala 03, libere direito, via taxi eco no 21, décimo 9. Via eco 21, vou na 3, na 3 a 0, obrigado. Nada, bom dia. Velocidade para 2509, voando para Pabog para interceptar a chegada Mari, em descida para o nível de voo 060. Descida para o 060, voo 94, Pabog intercepta a Mari. Descida para Romeu Serra Golf Oscar, voe na Pro Ceasa, mantendo 1.500 pés, a posse do bloco mesmo. Informação sobre modulada, confirme para o controle. Zulu Eco. Ele está pronto. Doutor Carabel. Ok, decolagem autorizada na 7. Vento no 00 grau, 089. Obrigado pela palavra, Dr. Carabel. Papa Romeu Serra Golf Oscar, fica atento a um tráfego, posição 12 horas, 9 milhas, mantendo 500 pés, em opção 44. Tráfego Serra Golf Oscar. Voo no 648, chame o centro Recife na frequência 12685, alterno 12545. 2685, alterno 2545, voo no 648. Decolada 806, chame o controle Salvador 1-2-0-8. 1-2-0-8, vem que foi tardadão. Ok, sim, chama no solo controlado, vento no aeródromo 1900 graus 099. 5. Papa Tango Romeu Victor Hotel, informa que temos aeronaves em aproximação. Será necessário que daqui a 2 minutos o senhor desça para uma altitude inferior. Salvador, bom dia. Papa Tango Victor Charlie Hotel. Papa Tango Victor Charlie Hotel, contratada na decolagem, suba via saída Momo para nível de voo 100. Via saída Momo, Victor Charlie Hotel. Controle, Victor Charlie Hotel, solicita se possível, ascensão 100. Autorizado subir para o nível de voo 100 sem restrições, o Victor Charlie Hotel. Sem restrições, Victor Charlie Hotel, graças. Controle Salvador, Sierra, Confiosca, visual com campo agora. Papa Romeo, Sierra, Golf Oscar, para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre na frequência 198.95. Chame a torre 198.95, grato. Salvador, Papa Romeu, Sierra Golf Oscar, na frente da rotatória, visual com campo. Sim, Papa Romeu, Sierra Golf Oscar, final na 7 autorizada. Ajuste 1094, aguardando autorização de pouso. 1094, autorizada, final da 7, aguardando autorização de pouso. Tango Victor Charlie Hotel, autorizado voar Cogbo. Cogbo, Victor Charlie Hotel. Vamos, Salvador, gol 1094. Um minuto 4, Momo Frati, prepara. Momo Frati aguardando, 0-4. Romeu Vitor Hotel, será necessário que deixa para 2000, para 1.500 pés, na presente. Na presente, no último dia da vida. Deixa para 1.500 pés, Romeu Vitor Hotel. Vou na Proto Serra Vitor 366, em descida para 4.000 pés. 4006, Serra Vitor 366, 318. Controle, vou no 864. Prossigam no 864. Gente, autorizado o desvio, confirme a proa do desvio. Ah, 060. Gente, autorizado o desvio, se reporte por certo. Porta, voltando a ajudar, gol, 1094, pronto, cópia, Fortaleza. Pronto, 094. 30 Serra, Bravo, Fox 75, Fox Rota, plano de voo, piso 19, nível de voo 370, decolo da pista no zero, primeira curva à esquerda, destino de saída Momo, transição Froti, transponder 51174, controle no 208. Voo no 094, está autorizado nível 370, Fortaleza, apelou 19, conforme o plano, decola pista 10, curva à esquerda, Momo, transição Froti, transponder 51174, controle no 208, voo no 094. Correto, protegimento. Chama profissional, gol no 094 na posição 062. Assim eu falei, 94. Azul Eco, informa que temos aeronaves em aproximação. necessário que fique entre Simbra e Duna, mantendo no máximo 500 pés, sem interferir com a mesma. No máximo 500 pés de Simbra, que é o Ceará de Lourdes. Vamos correndo aqui com a Flávia Salvador, assim que possível, Ceará da cópia. Gente, o Romeu Vitor Hotel não atrasa o reportar no setor, tem a frequência livre, chame no regresso. Voo 360, autorizado. Eu colo da pista no zero, primeira curva à direita da El, Letirume, o transponder 5401 e o controle no 208. Autorizado, Galeão, conforme a rota pula de voo, cronômetro 857, nível 360. Cronômetro 857 é motor, nível 360. Eu colo a pista no zero da El, Leda e Irume. Transponder 5401, controle 208. Correto, cuidado de mento. Centralizando 9105, já pronto acionar? Tá com a configura acoplada aqui, eu já deixamos. Tá? Comandor 3198, could you confirm altimeter setting? Sun 3198, descent to 2500 feet, clear final RNAV procedure, report when passing Sierra Vitor 366. 8. Correto, contagiamento, chama para o sinal 01. Gente, o Papa Romeu Zulu, Charlie Mike, ingresse via corredores, mantendo no 1500 pés, reporte no através de Veracruz. Autorizado, direto Veracruz, o Zulu, Charlie Mike, reporte Veracruz. Sábado, voo no 864, pode seguir via Sierra Vitor 368? Voo no 864, seria autorizado Sierra Vitor 366, confirme se tem condições de voo 366, pode estar. Tem condições. Gente, após o TAP, voo Sierra Vitor 366 em redução para 2209. Iniciando a redução para, confirme a velocidade? Em velocidade 2209, após o TAP, voo Sierra Vitor 366. Ok, flash Sierra Vitor, TAP Sierra Vitor 366, 2209. CNR 6200, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível 2050, ajuste no 016. Voo no 864, desça para 4 mil pés. 864 para 4 mil. Informe tráfego mantendo 300 pés nas proximidades de Duna, não interfere na sua aproximação, Robson 44. Charges 3-1-8. NR 6200 autorizado, ETAP. Autorizado, ETAP, muito obrigado. Collision final 3198. 3198, complete final, RNAV procedure, contact the tower in 118.95. 195, thank you. 864, autorizado o sinal do procedimento RNAV, desça para 2.500 pés, reporte quantos estabilizados? 2.500, reporte estabilizado, voo no 864. Tower, good morning, down 3198 on final runway 10. Recebemos a sua notificação, ok? Apenas confirmando, é 13h40, né? 3079. Clear land runway 10, turn 3198. Tiago, Fiasco, frequência livre. Mike, é com Juliette, apenas para confirmar a direção de voo. É inicialmente decolar na 040 Arbor, aí após cancela. É o mesmo plano que fez anteriormente, né? Só um minuto, vou confeccionar aqui. Confirma o plano. É o voo 9268. 9268, confirma a hora do plano, por gentileza. Voo 9330. Azul, Eco, confirma o local de sobrevoo. Romeu, Serra Azul, Eco, controle. É a sua, controle, Serra Azul, Eco. Confirma o local de sobrevoo. Abatendo 324, próximo posto de Cesto Pirajá, tá? Entre o Serra Azul, Eco. Meto por conta e risco, ok? Por conta e risco, agora só muito cópia. O 864 informa um tráfego mantendo 400 pés no setor nordeste de Duna, não interfere na sua aproximação, Robson 44. Certo. Pode dar. Então, Céu, vou dar no ponto de Pirajá, prosseguindo na vertical do A310, 24 a 400 pés, até a rota do Abacaxi, cara. Gente, Serra Azul Eco, o cruzamento entre Sindra e Duna sem interferir com as aproximações. Batemos. Intenção de prosseguir depois da rota da Abacaxi até o Iguatemi, a baixa altura também, se autorizada. Depois, a melhor janela que tiver, prosseguir sobre a paralela toda até o próximo aeroporto. Gente, Serra Azul Eco, reporte por término de sobrevoo na rota da Abacaxi. Ok, no rota da Serra Azul Eco. Estabilizou no GNSS da 10, voo 9064. Voo 864, complete final do procedimento RNAV, chame torre 198, decimal 95. 98, 95, bora. Boa. Ground 21, decimal 9. 29, don't go. Torre, voo 864. Voo 864, torre Salvador. Estabilizado, sinal 10, GNSS. Gente, continua em aproximação, aguarda a pista livre. Guarda. 366 em descida para 4.000 pés, o ajuste no 06. 366 para 4.000, convite, 366. Tango Vitor, Charlie, Hotel Controle. No nível 040, rota DCT. Vai inicialmente para o Lu na 10, após a modificar para 17 e toca arremetida. Inicialmente o perfil é Arbo 1, em coordenação com a torre, em 18.95, decola da 17, primeira curva à direita, 0132 no transponder.